Encontros online em alta. A selva da paquera digital escancara desejos e frustrações numa dança de perfis e curtidas. No ritmo frenético dos swipes, cada escolha revela padrões e brechas estratégicas que poucos enxergam. As redes neurais por trás dos algoritmos aprendem hábitos e sugerem matches com precisão cirúrgica, testando a resiliência emocional. No universo impessoal dos algoritmos, conexões surgem e somem num piscar de olhos. As dinâmicas de poder invisíveis ditam quem brilha, criando oportunidades ocultas para quem domina o jogo. Projetos reais de impacto, que utilizam inteligência artificial para promover encontros conscientes, mostram que há espaço para inovação com propósito. A maturidade emocional se testa em cada chat, uma ansiedade cresce e a autoestima balança. Entre likes e matches, o desafio real é manter a autenticidade e entender as regras desse tabuleiro digital, onde cada deslize pode oferecer insights valiosos para quem observa com olhar clínico. Efeitos reais dos apps de namoro. Na lógica de escassez e urgência, notificações constantes mantêm o usuário engajado por mais tempo. Ferramentas de machine learning mapeiam preferências e apresentam perfis segmentados, enquanto dados são monetizados para alimentar sistemas de marketing afetivo. Cada swipe, cada curtida e cada mensagem são processados para gerar estatísticas de comportamento. Plataformas investem em scripts de engajamento e gatilhos emocionais para conduzir interações. Usuários atentos conseguem identificar padrões e explorar brechas de poder nesse mercado bilionário. Ilusão de escolha infinita. Cansaço emocional e burnout. Estratégias ocultas de engajamento. Batalha por atenção em massa. Em meio ao turbilhão de notificações e permissões, perfis são calibrados para prender seu olhar e manter a atenção. A análise crítica aponta como esses mecanismos exploram gatilhos psicológicos, oferecendo vantagens estratégicas para quem investe em conhecimento profundo do sistema. Fechamento reflexivo. No fim, o amor digital escapa às fórmulas prontas. A escuta ativa e o olhar atento são armas poderosas para driblar armadilhas e criar laços reais, mesmo em meio ao caos algorítmico. O protagonista que alia a intuição a dados sai na frente. A maturidade se revela quando se entende o jogo por trás dos perfis. É aí que surgem as vagas de oportunidade para quem age com estratégia e empatia. Reconhecer a influência oculta dos algoritmos é o primeiro passo para retomar o controle da narrativa afetiva. Na prática, construir confiança requer transparência e disposição para estabelecer regras claras desde o primeiro contato. A combinação de honestidade e análise fria de dados pavimenta o caminho para relações mais saudáveis e conscientes. A narrativa do amor moderno exige coragem para sair da bolha de matches e investir na comunicação sincera. Valorizar momentos offline e diversificar canais de interação são táticas avançadas para evitar a fadiga emocional e fortalecer vínculos. Quando as cortinas do digital se fecham, o palco real se abre. Cabe ao protagonista identificar tendências, dominar estratégias e manter a chama viva, mesmo depois do último swipe. Esse é o plano de ação para um amor robusto e duradouro. Este artigo teve o objetivo de iluminar as dinâmicas ocultas dos apps de namoro, oferecendo análise crítica e inspirações para fortalecer conexões genuínas no universo digital.